uma vida. Ah. E aí, gato? E aí, flow? Tão linda e tão cilada, e eu tô naipe de quebrada. Seu pai vai a diamancada, meu pote vai arrancar. Ela arma tudo, quer saber de nada. Disse vem em casa, vem pra ver o que você tá precisando achar. Tão linda e tão cilada, e eu tô naipe de quebrada. Seu pai vai a diamancada, meu pote vai arrancar. Ela arma tudo, quer saber de nada. Disse vem em casa, vem pra ver o que você tá precisando achar. Ela abre a janela, me desnego, escala. Aprecio o perigo enquanto minha boca cala. Gela com ela no quarto, o irmão dela na sala. Seu pai vai ficar puto, até bati uma lara. Degustei da iguaria que na minha quebra é rara. O barulho da cama não é bom, o estrado estrala. Doido de baseado, sem atalho de fuga. Truta mó big house, eu tô me sentindo uma pulga. Pois a filha do Portuga, implora ela não para. Disse ser resolvida, vai saciar essa tara. Já imagino o pretinho, pelo velho encontrado. Atrás do guarda-roupa, não dá pra ficar mocado. Pois essa mina é maluca, me diz estar excitada. Se seu pai descobrir, pra mim largar improvisada. Mano, que som é esse? Alguém subindo a escada. No fim nem era nada e eu me joguei da sacada. Porque ela é linda e mó cilada, e eu tô naipe de quebrada. Seu pai vai achar mancada, meu pote vai arrancar. Ela arma tudo, quer saber de nada. Disse vem em casa, vem pra ver o que você tá precisando achar. Tão linda e tão cilada, e eu tô naipe de quebrada. Seu pai vai achar mancada, meu pote vai arrancar. Ela arma tudo, quer saber de nada. Disse vem em casa, vem pra ver o que você tá precisando achar. Ela curte um chaba e a chambala, as nossas roupas pela sala. Ela perdida, mas sabia o que queria. Ela não dá pala, mas embala quando dropa a bala. Ela diz que fica com muita vontade de. Ela perde a calma, me olha dizendo eu tô te querendo. E ela quase implora pra essa brisa não passar. A noite é longa, a vida é curta, os sonhos grandes. E ela entende que é uma vida, porque o amanhã pode não chegar. E a gata sabe bem disso, então não perde tempo. Ela não quer compromisso, só quer viver o momento. Ela é tão linda por fora, mas eu prefiro por dentro. Só quer saber do agora, me faz perder do meu centro. Mas já nem sei, vem, ela vem como ela me vê. Nem tem outro alguém que possa saber o que a gente faz, fez. O que acontece aqui, fica aqui. Essas minas só querem se divertir.